Guerra. Guerra. Pode falar. Vem cá. Aí, ó. Isso. Correria igual a mano que varre as ruas. Correria igual a mano que vende drogas. Correria igual a menor que tá na escola. Não é melhor nota pra ter o melhor das notas. Correria tipo aquela mãe solteira, se matando pra poder cuidar dos filhos. Correria tirar tudo bom pra poeira. Nosso é o trem, olha o caminho que eu trilho. Correria tipo o nome que eu vim, speed do fio, pra ter um bolso mais pesado que o bril. É, tô rindo, eu me crio, cama crio, acelerado. Na minha frente só vejo mosca no para-brisa do carro acelerado. Eles falam que eu sou o sol, derreto pessoas de plástico. E por isso eu sou sempre tão verdadeiro, pra ser inesquecível igual amor primeiro. E por isso eu sou sempre tão verdadeiro, igual essas ruas cobrando por conselhos. Vida, diga, se eu sou um lutador e lutar, me assina. Sei que sou luxo na arte de destruir, molotov na garrafa de Hennessy. Eu vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Tchá, tchá, tchum. Eu vou ganhar. E ganha. E não diga que eu não avisei. Cuidamos disso aqui. Guaranhos na fauna, yeah. Cuidamos disso aqui. Nossa, aqueles na área, yeah. Cuidamos disso aqui. Corre pro teu da barba, yeah. Ficando sempre melhoria. Igual os amigos procurando a braba. Igual o mestre de obra, o obreiro. Uma tonelada de rima na mente. Eu tô sempre carregando peso. Já tô salvo, só escrevo salmos. Fazendo novas bíblias, figurinha fazem álbum. Tipo toque de guerra, somos blindado e blim blim. Temos brilhado e sim, tamo avançado não. Tamo amansado não, tamo cansado sim. Tamo alcançando, hey. Pra não me sentir o bom e sim, me sentir bem. Um salve pra minhas irmãs, mas correria que tem. Criticar me fazem rir, ameaçar dormir. Sai da frente, não sou coringa nem odinho. Com a moral, tu soldado e do chefão. Esgote no topo a consideração. No bar, eu tenho respeito do dono e o garçom. Fé pra tudo, eu vou ganhar. E não diga que eu não avisei. Tchá, tchá, tchum. Eu vou ganhar, e ganha. E não diga que eu não avisei. Eu vou ganhar, e ganha. E não diga que eu não avisei.